2781, mantenha a saída, chame Recife, frequência 2.0, terra 2.8. Sim, chama Recife agora 2.0, terra 2.8, obrigado, até logo. Letra 083, Cocker Dent, send via input arrival to flight level 080. Só para falar mais literal. Confirme mais quanto tempo de sobrevoo esse local? Zero 083, clear descent to flight level 050. Descending the flight level 050, 050. boa noite, chegou no 099, pronto, próximo de 020, não, 28. Luna 099, 3 em área decola, pistão no 0, vento 2 no 0 graus, 149. Alim decola, pista 28, com no 099. Delta 083, descend to 2,000 feet, carry 21013, cleared ILS Zulu, runway 28, report special climb. 2,000 feet, 1013, clear ILS, hold back, established, Eurofile 28. Gol 099, contato radar na decolagem, suba via, saída elétrica, Uno Bravo para nível de voo 360. Sobe via até o 360, gol 099, obrigado. Sérgio, qual é o setor da paralela? Quantas milhas vai ficar para a paralela? A interceptar a paralela a partir de Guatemi, limitada a estádio de Pitocu, mais literal. Controle ciente na escuta permanente. Boa, Mike Bravo. Salvador, boa noite, gol no 705, próximo ponto de espera da pista 28. Fresh, gol no 705, prezado em área decolar. 28, vento 2 no 0 graus com 5 nós. Após a decolagem, mantém a proa até 2.500 pés, conectão esquerda no perfil da Sanvo. Vicente, para decolagem, vai manter a proa até 2.500 pés, voo 1705, após no perfil da San Vono. Boa noite. Passamos o ano para 350, com 1970. Gol no 099, chame Recife, frequências 126.0, termo 28.8. 260.288, gol 1099, gol. 705? Prossiga. Está liberada a redução de 10 pés em sol? Está livre. Está autorizada a subida para nível 360 sem instrução. 360 e após, então, vou solicitar na minha proa 185 por 20 milhas para evitar. Quente, autorizado desvio. 700 metros. Está de Pituaçu, vai para a pousa no aeródromo, está comprando para o Tapão 1, Mike Vidral. Quente, aguarde a transferência. Mike Vitor Alfa, prossiga para fora de Itapuã, chame torre na frequência 118 decimal 612. 1186, Mike Vitor Alfa, graças. Salvador, muito boa noite, é o papapapá Mike Vitor Alfa. Grande Vitor Alfa, prossiga. Abandono Pituaçu, comprando fora de Itapuã, centenas de pouso no Pátio 5, quando autorizado, Mike Vitor Alfa. Agora, pousa direto ou prefere primeiro no 7? Pousa direto, se autorizado, agilizando o Mike Literal. Autorizado, vento 210 graus, 4 nós, não atrás para informar, chame no solo controlado, Tati 5, Litoral. Agora solo controlado, Mike Literal. Agora demora um pouquinho. Beleza, eu falo contigo. Luna 705, controle. Na escuta, prossiga. Após o desvio, vou na proa de Docks. Após o desvio, proa de Docks. Com 1705. Negativa, proa de Docks. Delta, Oscar, Golf, Sierra e Uniforme. Ok, Docks. Após o desvio, Docks. Muito obrigado. Estimativo, chame agora Recife, frequência 125 decimal 1, alterno 123 decimal 8. 251, 238, até já, obrigado. Bravo, Mike Bravo. Mike Vitoral, seu solo foi às 3 horas, frequência livre, corte. Frequência livre, corte, Mike Vitoral. Salvador, approach, good evening, Papa Romeo Charlie Sierra, descending to flight level 160, we have information out. Papa Romeo Charlie Sierra Echo Squawker Dent, descend to flight level 050 via e-pitch arrival. 050, e-pitch arrival, Charlie Sierra Dent. Salvador approach, Papa Romeo Charlie direct. Can we fly direct to E-pitch position to avoid weather? Clear at E-pitch. Alright, thank you, direct E-pitch. Chama 6310, SM identificação, dessa via chegada TP1 para nível de voo 120. 120, hoje também, a 6310 aqui. me escuta? Chama 6310, está livre da restrição do nível 120. Está autorizado a descer para nível de voo 050. Autorizado, eu, Charlie Sierra Echo, descendo to 3000 feet, unit 1013. 3013, Charlie Sierra Echo. Papa Romeo Charlie Sierra Echo, descent to 2000 feet, cleared ILS Zulu, runway 28, report established. 2000 feet, report established, Charlie Sierra Echo. Passagem para o controle. Negativo, quanto mais próximo será autorizado. Prisma 0, após a posição salvo, está autorizado voar o Serra VT 362 para o procedimento ILS OK. Salvador, muito boa noite, passa aérea 2101, com a informação Foxtrot. Passa aérea 2101, a sua identificação, essa via chegada TPP1 para nível de voo 120. TPP1 para 120, corrigindo a informação Alfa. Gente. Do Papa Romeo Charlie, será que establish ILS 28? Para o meu Charlie Sierra Echo, contact Tower 118.6. 18.6, thank you. Sawa, good evening. Papa Romeo Charlie Sierra Echo, establish ILS runway 28, runway inside. Roger. Clear to land, runway 28, wind is 190 degrees, 04 knots. This land 28, Papa Romeo Charlie Sierra Echo. Confirm the April after the land. Aerostar Hangar. Roger. Fechar a 6310, desça para 2500 pés, que é legal na 013, após o Serra Vida 362, voe o Serra Vida 363 e reporte quando estabilizado. Então, 2500, após o Serra Vida 363, voe o Serra Vida 363. Fechar a 2101, está livre da restrição da chegada TPP. Oh, autorizado para separar nível de voo 050. Passou o Força Aérea 2101. Prossiga. Solicita a coordenação, se possível, realizar um toque remetido, procedimento de reject lane e prosseguir na sequência para Petrolina, plano já proposto. Então será coordenado e informado a torre. Gente, aguardando para autorização e confirmação da subida prevista após o procedimento. Gente. Afirmativo, informe estabilizado. Bruno 096, aciona identificação, desça para nível de voo 060, chegada CPP1, estabilidade da restrição. 060, tem restrição CPP1, ligado, 060. Pato 2101, já foi coordenado junto à torre, torre está ciente do toque arremetido após decolar para Petrolina, confirmando o nível final 380. Positivo, propósito 380. Gente, após a arremetida, prossegue na saída Mompas para Petrolina. Na Mompas para Petrolina, obrigado. A saída será a Momo, Momo, Mike Oscar, Mike Oscar. Momo, corrigindo, Momo, muito obrigado. Chanel 6310, estabilizado. Gente, o Chanel 6310, chame a torre na frequência 118, decimal 612. 6312, chega, Mike Vitoral. Com 219. Na zero, me escuta? Prossiga. Avistado autorizado pouso, vento 190 graus, 04 mais. Autorizado pouso, hoje amanhã 310. internacional, Tim Tax. Xenemé 310, no solo 55, libere à esquerda, via da Xenemé Charlie. Xenemé Sol 1, Luz 19. Pessoal, 2101, autorizado, descida para 2000, tá SNH 1013. Procedimento autorizado. Para 2013, autorizado LS do 2101. Sim, você é colado do pátio ou prossegue até a cabeceira? Só sei se é colado do pátio, mais Super Alpha. Ok, comprou a note, o mais Super Alpha está livre de decolagem, 1 80 graus 59. 1-8-5, decolando para a note da presente, deu o mais Super Alpha. Victor Alpha, chama o controle 199.8. Vai transferir o controle. Agradeço toda a colaboração, Mike. Victor Alpha, uma boa noite. Controle Salvador, livrou a frequência da torre, comprou a direta Serengue com Angel, papapapá, Mike Vitor Alfa. Papapapá, Mike Vitor Alfa, controle ciente, reporte visual com o local de pouso. Reportará visual, Mike Vitor Alfa. Estou localizado, Alfa 02101. Tente, você era 2101, chame a torre na frequência 118, decimal 62, e na decolagem troca o transponder para 5116. Na decolagem muda 5116, torre 186, Alfa 2101. 1096, autorizado descida para 2000 pés, QNH 1093, autorizado ILS Zulu, pista 28, informe quando estabilizado. Obrigado. 2013, autorizado LF Zulu, chame estabilizado no 0 no meio. Capo, baixa, travado. Gente, força aérea 2101. Avistado, autorizado, toque arremetido, pista 28, vento 1,80 graus, 049. Livre, toque arremetido, 2101. Paciente da saída após após a arremetida? Saída rumo, foi paga pelo controle de aproximação. Ok. Visual PDC, Mike Vitor Alpha, procedendo aqui pouso. Tente, tem frequência livre na próxima, informar no setor. Livre a frequência, uma boa noite a todos, Mike Vitor Alpha. Boa noite.